choro. Fiz essa daqui. Sentiu quem ficou. O sol explodiu. Gigantes choram, sentem na pele ou não cabe. Nervos de creme, que não mais. Gigantes choram, sentem na pele ou não caber. De longe nem tremem, que não mais. Debaixo desse sol quente, queima o plástico não recolhido. Depois de tanta coca-droga, fiz um furo no meu cinto. Urubu que voa e não sabe onde pousar, tem o céu como moradia. E quando não chove, as árvores não movem e o chão que ardia. Uns banhistas de sunga, um que não se assume. Enquanto isso, tanques de guerra produzido pela Samsung. O conforto é uma área. A rua criando igual reformatório. Jovens negros livres com problema neurológico, traficando no trópico. Atrás dessa lama, manuseando a órbita. Eu sou a cólera. Logicamente, homens aumentam o próprio falo. Já que falar não prova a miudez do seu fardo. Fadigado, formigamento das pineais em busca de algo. Alérgico à alegria, eu quero que se foda o seu pecado. Meu aliado é um demônio vestido de anjo que caga na boca do mundo e cheira o odor do mundano. Eu sou o homem que enganou todo o planeta. De terno e gravata, meu contrato na maleta. Tô em South City de carona com o capeta. Guardando rancor, meus inimigos na gaveta. Hoje o aracangaço, morte violenta. Assassino de trap, é seu sangue espirra violeta. Meu pecado é o martelo e a trombeta. Troma meu bonde, desencontro pra sua vida feia. Dedo no cu do cão miúdo que ele gosta.